Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Onda Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Okay. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. Segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Lés a Lés. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Lés a Lés. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Olá para todos os ouvintes da Rádio Onda Nacional. O programa Portugal Lés a Lés inicia aqui. Eu sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento de segunda a sexta-feira este mesmo programa das 14 às 16 horas. Está na companhia da rádio mais ouvida na web, Onda Nacional. Este programa Portugal de Lés a Lés é um programa que só passa música portuguesa, não de origem portuguesa, mas sim cantada e feita em Portugal. Este programa também passa na rádio Antena Web, ao abrigo de uma parceria que temos com eles. Na Antena Web passa das 8 às 10 da manhã. Bem, e como já passam 4 minutos da hora certa, vamos iniciar musicalmente com Green Windows e o tema 20 anos. Depois, Joana Melo e a seguir José Cid.

de semana e já no meu quarto vais tirando a roupa enquanto meus lábios procuram o teu corpo para te pôr louca. Casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa enquanto meus lábios procuram teu corpo para te pôr louca. Levo-te para casa e desfaço a cama. Quero estar contigo a fazer amor este fim de semana. E já no meu quarto vais tirando a roupa enquanto meus lábios... It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. A sua rádio na internet. Pois é, meus amigos, houve aqui uma trocazinha de músicas. Afinal, quem por aqui passou foram os Grinduindo, sim senhor, mas depois José Malhou com Amor Veneno e por fim Banda Lusa, Levo-te para Casa. O José Cid com o Velho Moinho é que vai entrar agora. Não há bocado como eu tinha dito, mas é que me enganei aqui a dizer-vos. Depois do José Cid vai passar por aqui Ricardo e Henrique e depois Linda de Souza. Esta é a vossa rádio de preferência. Somos a Onda Nacional, a rádio mais ouvida da web. De Portugal para o mundo, Onda Nacional, www.ondanacional.com. Estamos também no nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Muitas ferramentas de divulgação. Se quiserem pelo Facebook, podem o fazer em www.facebook.com/Onda Nacional. Querem mais? Twitter, www.twitter.com/Onda Nacional. O resto vem mais daqui a pouco. Vamos ficar então com José Cid. Ficou daquele amor.

seu coração. www.facebook.com/Onda Nacional. Para ficarmos mais perto. Minutos depois do início da hora certa. Faltam 31 minutos para terminar esta primeira hora de Portugal às Alés. Acabamos de ouvir então o Velho Moinho de José Cid, depois Ricardo e Henrique, Alguém na Multidão e por fim Inda de Souza com Mala de Cartão. Vamos ficar agora com os Gemini e o tema Encontro. A seguir, bem para cá José Afonso e depois Laralee. Já agora quero-vos recordar os endereços de e-mail que nós temos. Temos para escreverem comigo, dizerem aquilo que vos apetece: narciso.ondanacional@gmail.com. narciso.ondanacional@gmail.com. Se antes o quiserem fazer para a rádio, façam-no para radio.ondanacional@gmail.com. radio.ondanacional@gmail.com. Este endereço serve para e-mail e também para MSN. Se nos quiserem adicionar ao Skype, façam-no para radio.ondanacional. Skype, radio.ondanacional. Por essa estrada a mil vai, por essa estrada amigo vai. Bye. todas as fronteiras. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Onda Nacional, a melhor companhia na web. As tuas mãos transmitem paz. Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Agora que estamos a 18 minutos do fim desta primeira hora, os últimos sons que passaram aqui por Portugal de Les a Les foram Gemini com Encontro, depois José Afonso Traz Outro Amigo e por fim Larly, Eu Gosto Tanto de Ti. Vamos ficar agora com Luís Represas, Perdidamente. A seguir passa por cá António Sala e depois do Ouro Negro. Eu volto daqui a mais uns minutinhos. Até já. Ser mais alto é ser maior do que os homens, morder como quem bate, é ser mendigo e dar como quem sente, rei do reino de aquém e de além do. É ter de mil desejos o esplendor e não saber se quer que se deseja, é ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elas manhãs de ouro e de cetim,

Pois bem, meus amigos, os últimos são os que rodaram aqui por Portugal de Les a Les. Foram elas Luís Represas, Perdidamente, depois António Sala com Meninos da Cidade e, por fim, Kiko do Ouro Negro, Cavaleiro Solitário. Agora vamos ficar até ao fim do nosso programa, da nossa primeira hora, com Mafalda Veiga e o tema Dança da Terra. Eu volto depois do sinal horário. Continuem connosco, continuam em boa companhia. Ai, esta terra é uma fogueira. Não há quem a saiba derruir inteira. Ai, o sonho morre amordaçado. Já nem parece ter-se sonhado. Ai, esta terra lembra cada madrugada em que o desalento tem sabor a nada. Ai, o sonho morre desencantado. Já nem parece ter-se guardado. Rádio Onda Nacional, o som mais fresco deste verão. Ok. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. A Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. www.facebook.com/Onda Nacional. Graficados mais perto. De segunda à sexta-feira, das 14 às 16, Narciso Gonçalves percorre consigo Portugal do Les a Les. Domingo ao Algarve. Do litoral ao interior. Viaje com Narciso Gonçalves através da música pelos quatro cantos do nosso país. Portugal do Les a Les. De segunda à sexta, das 14 às 16, só aqui. Na sua Onda Nacional. Onda Nacional. Sintoniza-te. Olá para todos, cá estamos dois minutinhos depois da hora certa. Dois que já são três minutos, passa muito depressa este relógio. Vamos iniciar musicalmente esta segunda hora de Portugal Les a Les. Não vamos perder tempo com palavrinhas mansas. Vamos iniciar com Rui Bandeira e o tema Coração Esquecido. A seguir ao Rui Bandeira passa por cá Humanos e por fim GNR, mas não é Guarda Nacional Republicana, não, é grupo musical. Eu volto então ao fim dos GNR, ok? Até já, continuem por aí, continuem na melhor companhia da web. Já não te amava, mas tu não quiseste acreditar. Teu coração agora chora. Eu vou embora para não voltar. Sei que tu pensavas que eu não tinha a coragem para te abandonar, mas fica sabendo que é agora. Chegou a hora de te deixar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és o amor da minha vida, porque agora há outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és o amor da minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo.

fraco, outro forte. Que o dia não sejas triste. A bússola não sei se existe. E o plano talvez aborte. For Hoochie Coochie. Onda Nacional. Os últimos sons que passaram em Portugal de Les a Les aqui na vossa Rádio Onda Nacional. Começamos com Rui Bandeira e o tema Coração Esquecido, depois Humanos com Ateia e por fim o GNR com Pronúncia do Norte. Vamos mudar de estilo de música e agora vamos ficar com a Corina e o tema Serras de Ancião. A seguir a Corina passa por cá Gina Maria e depois Hermínia Silva. Quem quiser passar-se as serras de Ancião que Santa Isabel pisou. E tal como o povo canta, a que havia de ser santa, seus divinos pés poisou nesses tempos que lá vão. Seus divinos pés poisou nesses tempos que lá vão. Mãos sujas dos metais e do carvão das minas, mas que sabem rezar ao toque das trindades, mãos que na rocha negra e as perdas ruínas ergueram catedrais, aldeias e cidades, mãos que um dia na França, olhando a pátria mãe, pegaram num clarim, tocando a unir fileiras, andaram arranhando a terra de ninguém. Amassaram com sangue o barro das trincheiras, ter as mãos sujas do trabalho é ser alguém. O que só pode acontecer aos homens são, tem as mãos sujas que me importam, ainda bem. Mas ai de quem não tem coragem de sujar com um dia as mãos. Tenho as mãos sujas que me importam, ainda bem. Mas ai de quem não tem coragem de sujar com um dia as mãos. Já morreu nesta varanda, as sombras que se alongam vão morrer. Depois da tarde surge a noite branda, ao certo tudo surge sem se ver. Depois da tarde surge a noite branda, ao certo tudo surge sem se ver. Tal como a madrugada me surgiu, surgiste como um beijo arrematado por alguém que chegou e que partiu. Para mim, em mim ficou parado. Por alguém que chegou e que partiu. Certamente me adivinha no ante dos dizeres que nunca digo, que traz o mar nos braços à noitinha e tem o corpo inteiro como abrigo. Que traz o mar nos braços à noitinha e tem o corpo inteiro como abrigo. Viagem como água que a saudade me alivia. Eu quero estar contigo nesta margem e fico na varanda até ser dia. Eu quero estar contigo nesta margem e fico na varanda até ser dia. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/Onda Nacional. Quando já passam 25 minutos depois da hora certa desta segunda hora de Portugal do Lés a Lés. Desta feita não passaram 3, mas sim 4 que cantaram aqui em Portugal. Começamos com Corina e Serra de Ancião, depois Gina Maria com Fadinha Serrano, Hermínia Silva com o Fado das Mãos Sujas e, por fim, Raquel Tavares, A Tarde Já Morreu Nesta Varanda. Música.

uma vez, meu amor, volto a escrever-te chorando para dizer-te do amor que aos poucos me vai matando, para dizer que a saudade tomou conta de mim. Meu amor, é verdade, a solidão é meu fim. Esta é a última carta e o recado final de quem tanto te amou, meu amor imortal. Uma vez, meu amor, volto a escrever-te chorando para dizer-te do amor que aos poucos me vai matando, para dizer que a saudade tomou conta de mim. Meu amor, é verdade, a solidão é meu fim. Esta é a última carta e o recado final de quem tanto te amou, meu amor imortal. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Rádio Onda Nacional tem nova casa. www.ondanacional.com. Sintoniza-te. Estamos a 25 minutos do final de Portugal de Les a Les de hoje. Os últimos sons que passaram por este programa foram elas José Afonso com Cantamoço, depois Luís Pissarra, Morena da Raia e a seguir Alberto Ribeiro com a Última Carta. Agora vamos ficar com o Manuel Freire e o tema Eles. E depois do Manuel Freire passa para cá Lucília do Carmo e Tanisha. Nós continuamos aqui deste lado a fazer-vos companhia e espero que estejam a gostar da seleção musical que preparei para vos apresentar hoje. Vamos então à música. Eles que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eles que partem, velhos e novos, eles que partem, velhos e novos. Eles que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eles que partem, olhos molhados, eles que partem, olhos molhados.

as senhoras vizinhas a disserem às sobrinhas que o senhor o há de gritos. São as senhoras vizinhas a disserem às sobrinhas que o senhor o há de gritos. Batatinhas miudinhas, acabadas, acabadas de fritar. Batatinhas miudinhas, acabadas, acabadas de fritar. São as senhoras vizinhas, coitadinhas, coitadinhas, que não param de falar. São as senhoras vizinhas, coitadinhas, coitadinhas, que não param de falar. Acompanha-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Agora que já só estamos a 17 minutos do final de Portugal Les a Les de hoje, esta segunda hora. Os últimos sons que passaram por aqui foi Manuel Freire com Eles, depois Lucília do Carmo foi Na Travessa da Palha e por fim Tanisha com Batatinhas. E são tão batatinhas tão pequeninas que a música é tão curtinha. Agora vamos ficar com Carlos do Carmo e O Teu Poema. Depois passa Maria Fernanda Soares e Conjunto António Mafra. Vamos ficar então com Carlos do Carmo e O Teu Poema. Não se esqueçam, esta é a Rádio Onda Nacional, a rádio de vossa, da vossa companhia mais preferida da web. Verso em branco e sem medida, um corpo que respira, um céu aberto, janela debruçada para a vida. No teu poema existe a dor calada lá no fundo, o passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda para o mundo. Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia, a festa da senhora da agonia e o cansaço do corpo que adormece em cama fria. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe o grito e o eco da metralha, a dor que sei de cor, mas não recito, e os sonos inquietos de quem falha. No teu um canto chão alentejano, a rua e o pregão de uma varina e um barco assoprado a todo pano. Existe um rio, o canto em vozes juntas, vozes certas, canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte, o risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe da esperança acesa atrás do muro, que existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. Recitadas quase a medo. Cachopa, quando vais para a romaria, cachopa, já desponta a madrugada, já no campo é claro o dia, porque o teu olhar varia e é sol que bate na estrada. Cachopa, quando vais para a romaria, cachopa, já desponta a madrugada, já no campo é claro o dia, porque o teu olhar, Maria, é sol que bate na estrada. Nesse amor simples da aldeia, quando uma paixão se ateia e duas almas inflama, até seus próprios pecados, de ternura rendilhados, parecem de filigrana. Cachopa, quando vais para a romaria, cachopa, já desponta a madrugada, já no campo é claro o dia, porque o teu olhar, Maria, é sol que bate na estrada. Cachopa, quando vais para a romaria, cachopa, já desponta a madrugada, já no campo é claro o dia, porque o teu olhar, Maria, é sol que bate na estrada. Cedo sai a marcha, sempre com a mesma cadência, e lá vai de caixa em caixa batendo a correspondência. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chega o carteiro, deixa não para as 10. E a vizinha do lado, o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que agarra do bordo ao bocado responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago para dentro da sua meada. E o serval que desespera pelo vale que nunca vem, vai sentindo infelizmente como faz falta ao pintei. Para uns são alegrias, para outros tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chegou o carteiro, deixa não para as 10. E a vizinha do lado, com o povo enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que agarra do bora ao bocado responde-lhe assim: Não trago nada. Só trago para cá da sua cria. Quando o carteiro se atrasa, os protestos são em coro das garotas ansiosas por notícias do amor. Para umas são alegrias, para outras tristezas são. O carteiro não tem culpa, é a sua profissão. Chega o carteiro, das 9 às 10. E a vizinha do lado, com o pão enfiado, chegou-se à janela em bicos da paz. E logo gritou: traz carta para mim. E o carteiro que agarra do bora ao bocado responde assim: Não trago nada. Só trago a sua criada. Portugal. Portugal, de Lês a Lês. Agora segue-nos também no Twitter. Estamos em www.twitter.com/OndaNacional. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Pois é, meus amigos, agora que já estamos mesmo no final, quando já só faltam 7 minutos para o fim do programa de hoje. Os últimos sons que por aqui passaram foram Carlos do Carmo com o teu poema, depois Fernanda Soares com Filigranas do Norte e por fim Conjunto António Mafra, o Carteiro. Agora vamos ficar até ao final do programa de hoje com João Maria Tudela com Lourenço Marques, depois Manuel Freire, Joana Melo com Marcos Videntes. E por fim os Piratas do Silêncio. Por fim, os Piratas do Silêncio, despeço-me de todos. Até ao próximo programa. Adeus, fiquem bem, fiquem na companhia da Rádio Onda Nacional. Um ar contente, um jeito de sorrir, por bem que só por si atrai. Ao não sei que nesta cidade que nos faz pensar alegremente, no cheiro bom que a terra tem depois que a chuva cai. Lourenço Marques, minha flor, meu derriço, o teu nome não sei que faz, só sei que traz feitiço. Lourenço Marques, meu amor, meu elevo, boa sorte que tu me dá, é a que traz o trevo. Lourenço Marques, quem te deixa a cidade, que veneno não sei lhe dar, só sei que traz saudade. Lourenço Marques, quem te deixa a cidade, que veneno não sei lhe dar, só sei que traz saudade. Saudades desse meu lado há tanto tempo afogado.